Acordei pensando em tudo que meus olhos buscam dentro e fora do mundo. A cidade grita com a luz, eu quero fogo que ilumina o escuro. Me diga como você se sente, me diga quando você me quer. Me fale do passado, presente, o futuro será sempre o que você quiser. Eu acordei pensando no escuro e a TV me desligando do mundo. A vontade brinca com a vida, a gente sempre vai passando por tudo. Me diga como você se sente, me diga quando você me quer. Eu falo do passado, presente, o futuro será sempre o que você fizer. Pode ser no dia claro de chuva, pode ser olá como vai. Pode ser entre o sonho e o silêncio, pode ser que eu espere demais. Pode ser mais uma estrela nascendo e a gente se amando demais. Me diga como você se sente. Eu acordei pensando em tudo que meus olhos buscam dentro e fora do mundo. A cidade grita com a luz, eu quero fogo que ilumina o escuro, yeah. Me diga como você se sente, me diga quando você me quer. Me fale do passado, presente, o futuro será sempre o que você quiser. Eu acordei pensando no escuro e a TV me desligando do mundo. A vontade brinca com a vida, a gente sempre vai passando por tudo. Me diga como você se sente, me diga quando você me quer. Eu falo do passado, presente, o futuro será sempre o que você fizer. Pode ser do dia claro de chuva, pode ser olá como vai. Pode ser entre o sonho e o silêncio, pode ser que eu espere demais. Pode ser mais uma estrela nascendo e a gente se amando demais. Me diga como você se sente.